403 da Harpa Cristã, Gozo Real. Abra sua Harpa Cristã e louvemos ao Senhor com este 403 da Harpa. Ó, que gozo ganhasse tudo meu ser, já tenho de Deus perdão. Por amor.